Queridos, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Aleluias. Narra uma história incrível. Deus é bom. Eu sigo a orientação médica, por isso eu tomo bastante água enquanto falo. E é fundamental que você faça o mesmo. Aleluias. Lucas capítulo 5, versículo 24. Você achou? A palavra do Senhor diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Jesus falando. Então ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Jesus não fica só na fala. Sempre acontece algo após a fala dele. Olha o que diz o versículo 25. Imediatamente se levantou diante deles, tomou o leito que estivera deitado e foi para casa glorificando a Deus. E foi para casa glorificando a Deus. Os versículos que a gente acaba de ler fazem parte de uma história incrível. Contam para nós mais um milagre feito pelo Senhor. O milagre de um homem paraplégico, um homem paralítico, que em algum momento teve um encontro com Cristo e foi restaurado, foi curado, liberto da paralisia. Eu estou indo a esse texto para que fique bem claro para todos vocês de que, geralmente, Deus age a partir de nossas atitudes. E eu afirmo que nossas atitudes precedem o milagre. Se você deseja que a porta do céu seja aberta sobre a sua vida, você precisa tomar atitudes certeiras que agradam a Deus. E eu recorri a esse texto para demonstrar o quanto isso é fundamental. Preste bem atenção no que eu vou dizer a partir de agora. Atitudes certas podem determinar a vinda do milagre na sua vida. Elas podem te levar ou te levam a ouvir aquilo que o paralítico ouviu da boca de Jesus: levanta-te e andas. Insisto, suas atitudes podem fazer com que você consiga abrir as portas dos céus. John Wesley certa vez falou de que Deus nada faz a não ser ouvir e atender as orações dos santos. Em um outro momento ele disse que nossas orações movem o braço de Deus. Quando você ora, você encanta Deus. Quando você clama aos céus, você toca certeiramente no coração do Pai e o milagre pode vir sobre a sua vida. Para que isso fique mais claro, ou seja, a importância da sua participação no milagre ou das suas atitudes para que a porta do céu seja aberta sobre a tua vida, me permita contar a história que Lucas conta no versículo 5. Capítulo 5. No capítulo 5, a partir do versículo que eu citei, Lucas conta-nos a história de um homem paralisado, paralítico, que já não aguentava mais ficar prostrado e que, em um determinado dia, junto com seus amigos, resolveu ir se encontrar com Jesus. E tudo muda na vida dele após o encontro de Jesus. Mas me permita recontar essa história. O versículo de número 17, do capítulo 5, narra para nós que aquele era um dia especial. Jesus estava de volta à cidade onde ele morava, uma cidade chamada Cafarnaum. Ele morava em Cafarnaum, uma cidade costeira, muito aprazível. Eu diria que Cafarnaum tinha uma diferença enorme em relação a Nazaré e Jerusalém. Cafarnaum era uma cidade onde Deus atuava profundamente, intensamente, porque havia fé naquela cidade. E quando há fé, há mover de Deus. Quando há incredulidade, não há mover de Deus. Não estou dizendo com isso que Deus é impedido por qualquer coisa que seja. O que eu quero dizer é que a fé é o terreno propício para o mover de Deus. E a ausência de fé não serve para a ação de Deus. Então Deus se exclui, Deus deixa de atuar no lugar onde não há fé, onde há incredulidade, e age e prefere então estar no lugar onde há fé. Se a sua alma for um terreno encharcado de fé, ela será visitada constantemente pela graça de Deus. Amém? Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: a sua alma precisa ser um terreno cheio de fé. Então as sementes do céu vão cair sobre a sua alma e vão gerar fruto. Fé atrai a presença de Deus. Então Jesus estava de volta à sua cidade, e o texto nos conta que aquele era um dia especial, a glória do céu estava de forma grande sobre a vida de Jesus, e uma multidão, sabendo que Jesus estava na sua casa, ou na casa de alguém conhecido, nós não sabemos que casa era aquela, a multidão resolve ir até aquele lugar. E então a casa estava cheia. Enquanto Jesus pregava, ninguém queria sair daquele lugar, porque só o maluco sai do lugar onde Jesus está. Só a gente que não é bem de cabeça, nem bem bom no pé, sai da igreja, sai do lugar onde Deus se encontra. Mas você conhece sempre um cabeçudo, que me perdoe a expressão, que por um motivo ou por outro abandona a casa de Deus. Que loucura! Eu prefiro estar na casa de Deus, chovendo canivete ou não, recebendo milagres ou não, vendo paralítico andar ou não. Não vou abrir mão de estar com meu Deus. Quando eu era mais novo, eu necessitava de milagres e sinais para andar animado na igreja. É natural que no início da fé a gente precise de sinais, não é verdade? Quando há sinais, você se alegra. Mas eu amadureci, então, tendo ou não sinal, a minha alma sabe que melhor é estar com Deus. Eu vou permanecer na presença de Deus, vendo sinais no céu ou na terra. O meu Senhor é o maior de todos os sinais. Ele é o pão que desceu do céu. Eu não preciso de mais nenhum sinal para reconhecer que Ele é Deus. Então, voltando ao texto bíblico, uma multidão se encontrava naquele lugar. Dentro daquela multidão, Lucas diz que uma quantidade expressiva de fariseus e mestres da lei, escribas, ali estavam. Eu compartilhava de manhã cedo de que o partido o partido político chamado fariseu ou saduceus, eram dois grandes partidos ideológicos dentro do judaísmo contemporâneo de Jesus. Só os fariseus tinham cerca de 6 milhões de adeptos, segundo Flávio Josefo. Era uma das partes mais intensas e mais rígidas do judaísmo da época de Jesus. Eles eram tão rígidos e criaram tantas leis de que seguir a Deus naquele tempo era algo pesado demais. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que respeitar a lua cheia, a lua nova, tem que fazer rituais de jejum intermináveis, uma série de regras que, segundo eles, era necessário para que Deus se agradasse de vocês. Observe que o assento dos fariseus estava na ação humana e o assento de Jesus está na ação de Deus. A minha ação é resposta à ação primeira de Deus. Amém? Eu fui liberto de toda a escravidão. Eu não tenho que cumprir regras pesadas. Eu preciso apenas ser fiel ao Senhor. Lá na cruz do Calvário, Jesus quebrou todas as regras do judaísmo, me libertou e me tornou cheio da presença do Pai. Eu só preciso caminhar ao lado de Deus. E esses fariseus e saduceus, escribas, doutores da lei, também estavam ali, sedentos para ouvir a voz de Deus. E há um determinado momento que quatro indivíduos estavam tentando entrar no recinto onde Jesus estava. Como eu falei, havia uma multidão dentro daquela casa. Ninguém entrava, ninguém saía. E havia uma outra multidão do lado de fora. As pessoas queriam entrar. O poder do céu estava sobre aquele lugar. Tudo indica que aquele dia foi um dia de intensa manifestação de Deus, porque ninguém queria sair daquele lugar. Mas, repito, do lado de fora, havia alguém que precisava urgentemente do milagre da visitação de Deus. E essa pessoa precisava estar ao lado ou diante dos olhos do Senhor apenas por um instante. Alguém desesperado precisava de um milagre. Então, enquanto o Senhor pregava, esses quatro amigos, carregando um outro amigo que estava paralisado sob um leito, tomaram uma decisão que encantou Jesus. Tomaram uma atitude que tocou de forma intensa no coração de Deus. Ainda hoje de manhã, eu lembrava de uma prédica do pastor Jeremias Pereira, num dos encontros de pastores, lá em Cepal, em Água de Lindóia. A minha esposa estava comigo naquele grande evento, centenas de pastores e ministros recebendo de Deus. E ele disse algo muito interessante. Ele foi um dos últimos pregadores e ele disse assim: pastorada, volta para casa e procure surpreender aquele que te chamou. Faça algo extraordinário, faça algo exponencial, surpreenda a Deus. É claro que alguém pode dizer assim: Deus sabe todas as coisas, Ele nunca é surpreendido. E hoje de manhã eu falei: para de ser chato. Quando o pastor está dizendo para surpreender Deus, é que ele está te incentivando a fazer algo além do comum para agradar o seu Deus. Deus merece todo o seu esforço. O máximo que você está fazendo ainda é pouco. Você precisa fazer mais para agradar aquele que te chamou. E nós saímos daquele encontro com essa ideia: eu preciso surpreender o meu Deus. Como eu falei, aqueles quatro amigos carregavam uma outra pessoa, um amigo do coração, que desejava ficar de pé. Ele já não aguentava mais olhar as pessoas de cima para baixo. Ele queria olhar olho a olho. Ele queria ter a mesma dignidade, a mesma condição. Então ele precisava se encontrar com Jesus. Quando eu me encontro com Jesus, Deus recupera a minha dignidade. Deus recupera aquilo que foi roubado por Satanás. Deus recupera a minha autoestima que está baixa. Deus me recupera. Quando eu me encontro com Jesus, repito, aquele homem já não queria mais estar subjugado àquela enfermidade, queria ser um igual aos seus compatriotas. Deus pode fazer isso comigo e com você. Ouvi um testemunho de um ex-mendigo, alguns anos atrás, e ele disse: eu vivia nas ruas da cidade, comendo lixo. Eu não era um sub-humano, alguém desprezado. Raramente uma pessoa passava por mim e me cumprimentava, até que uma menina da igreja resolveu parar e me deu um folheto. Ele disse que naquele dia ele se dirigiu àquela menina para pedir alimento, e aquela menina falou assim: olha, além de dar um dinheiro para você, eu gostaria que você me desse alguns segundos, e entregou um folheto e falou do amor de Deus. E simplesmente fez um convite: eu sou membro daquela igreja lá da esquina, você será muito bem-vindo naquele local. E ele falou: mas do jeito que eu estou. E ela então disse: do jeito que você está, Deus está pronto para te acolher. No domingo anterior, no domingo posterior, aquele homem foi à igreja. A igreja o acolheu com alegria, ninguém separou-se dele, ninguém deixou de sentar ao lado dele. Ao contrário, a ação social o abraçou, levaram ele para uma ducha, ele tomou um banho quente. Uau, banho quente é uma bênção de Deus, né? Uau! A gente reclama de tudo e às vezes Deus nos dá coisa maravilhosa. Como é gostoso entrar debaixo do chuveiro e deixar a água cair sobre o seu corpo e você fazer: Deus é bom. E então ele foi acolhido, lhe deram roupa e ele assistiu o culto e ele disse: naquele dia minha vida foi transformada. A minha vergonha foi lançada por terra e Deus me recuperou a dignidade. Agora ele era um pregador, recuperou a sua família, recuperou a sua dignidade. Você, ao se encontrar com Jesus, terá recuperado tudo aquilo que o diabo lhe roubou e muito mais. Então, enquanto Jesus pregava, aqueles amigos resolveram surpreender, fazer algo além do comum. Você quer ou não quer um milagre? Você deseja que a porta do céu seja aberta ou não? Então faça algo em comum. Surpreenda Deus. Foi o que eles fizeram. Enquanto Jesus pregava, o texto bíblico descreve que o teto da casa começou a se mexer. e de repente um buraco se fez. E no meio da sala, um homem paralisado é descido junto ao seu leito. E Jesus para. Jesus, o texto descreve para nós que aquilo impactou o coração de Jesus. Jesus percebeu assim, que fé extraordinária. E eles estão fazendo tudo isso porque acreditam que eu posso curá-lo. E eu posso curá-lo. Deus está dizendo, eu posso curá-lo. Vocês ouviram o testemunho da irmã? Ela estava com câncer e Deus a curou. Ela está aqui dando graças a Deus. Ela está louvando a Deus, porque Deus é maravilhoso. Amém? Diga comigo, Deus é maravilhoso. E o melhor de tudo, que Ele me ama. Ah, dá uma olhadinha para a sua mão assim. Dá uma olhada para a sua mão. Imagina um espelho. Eu sou amada do Pai. Ah. Eu tenho duas lindas filhas. Uma delas está comigo me visitando. O meu coração está cheio de alegria. Uma morena linda. Eu tenho uma outra filha que está passando carnaval. Sabe aonde? Carnaval no bom sentido. Foi Arapongas. Foi para Araponga visitar as tias, né? Eu brinquei para ela, cuidado, você deve ter muita gente em Araponga celebrando o carnaval, né? Aí ela falou, papai, aqui tem espaços vazios, né? Porque nós, crentes, não celebramos a festa da carne, nós, crentes, celebramos Jesus. Amém? Mas então, minha filha está aqui, a Patrícia está aqui, e constantemente eu olho para ela, quando ela era pequena, abraçava ela, e até hoje eu digo que ela é linda, que é maravilhosa, que o Raul é um menino de sorte para caramba, camarada só pela graça, recebeu essa menina linda, presente de Deus, de filha de pastor, meu Deus do céu, é um presentaço, eu digo para ela, você é linda, Deus está dizendo para você, você é lindo. Você é lindo, amém? O diabo está dizendo, você não vale nada. Deus diz, eu dei meu filho por você. O diabo está dizendo, você não tem jeito. Jesus falou, Deus está dizendo, você agora é uma nova criatura. O diabo está dizendo para você, olha, eu vou te destruir. Deus está dizendo, nenhuma maldição vai chegar à tua tenda, porque eu tomo as suas guerras. Eu sou o teu Senhor. Então, surpreenda a Deus com uma atitude de fé. E então, voltando ao texto bíblico, a história do texto bíblico, Jesus olha para aquela cena e se surpreende pela tamanha fé daqueles indivíduos. E então, olhando para aquele homem que estava enfermo, Jesus diz para ele, homem, estão perdoados os seus pecados. E aí os fariseus, os escribas que ali estavam, começaram a reclamar alguns deles, e eles perguntavam entre si, só Deus pode perdoar pecado, e Jesus é atrevido, né? Jesus é cheio de autoridade, e Jesus sabendo o pensamento deles, Jesus é Deus, Jesus sabe o que você está pensando agora, e complicou a história. Pensa em alguma coisa, rapidamente, pensou? Cuidado que você pensou, Jesus sabe o que você pensou. E ele está do teu lado. Amém? Está olhando tudo, hein? E então, Jesus, percebendo o pensamento dele, disse, o que é mais fácil para vocês? Dizer ao paralítico, homens estão perdoados os seus pecados, ou dizer para ele, levanta-te e anda. Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder do céu e na terra, eu digo para esse paralítico, levanta-te e anda. E imediatamente a ordem de Jesus faz algo diferente no corpo daquele homem. Eu imagino a fala de Jesus sendo como a fala do profeta Ezequiel, ordenada por Deus, dada aquele vale de ossos secos. E quando Jesus começou a falar, coisas começaram a acontecer. A perna se firmou, os nervos se firmaram, e aquele que estava paralisado, levanta, pega o seu leito e vai para casa glorificando a Deus. Deus pode fazer o mesmo na sua família e na sua vida. Não importa como você esteja, a sua família ou a sua vida, Deus pode consertar as coisas. Jesus conserta todas as coisas. Acredite, Deus pode mudar a sua história. Agora, preste bem atenção, algumas pessoas leem essa história, ou escutam essa história, e quando deparo com o momento em que Jesus lança perdão sobre aquele paralítico, e essas pessoas falam assim, olha, toda a enfermidade é fruto do pecado, e por isso algumas pessoas são tão preconceituosas. Você já deve ter ouvido alguns pregadores famosos dizendo que se alguém está doente, é porque essa pessoa está o quê, hein? pecado. E essa é uma grande mentira. O nosso corpo é um corpo que perece. E com o tempo as coisas vão mudando. Pelo menos é assim comigo. Eu sinto dor na perna, não estou em pecado, porque eu fui liberto e salvo pelo sangue de Jesus. Amém? Eu não tenho mais dívida nenhuma. E há pregadores que falam: você está doente, que você tem uma dívida do passado. E essa dívida é dos seus antepassados. Está parecendo espiritismo. Em Jesus, toda e qualquer dívida do passado foi anulado, porque eu sou uma nova criatura a partir dele. Você pode aplaudir o nome de Jesus, dando glória a Deus. Não existe karma para os espíritas, sim, com todo respeito. Para nós, não. Então, eu não tenho que viver subjugado àquilo que meus antepassados fizeram. Eu sou uma nova criatura, tudo te fez novo na minha vida. Então, saiba, se você está passando por um momento de enfermidade, é porque você está vivo. Se você está sentindo dor, é porque você está gozando da alegria do dom da existência, o dom da vida. Espere em Deus, Deus pode fazer um milagre na sua vida. Não se esconda quando estiver doente. Estava ouvindo recentemente um pregador, ele disse assim: olha, há 40 anos eu não fico gripado. Ele disse: eu estava gripado, e aí coloquei a mão no meu nariz e ordenei: gripe, sai da minha vida. E ele falou assim: 40 anos que eu não gripo. Quase morreu de Covid há 3 anos atrás. E aí jogaram na internet uma porção de vídeo desse colega com gripe, resfriado. Querido, não importa se o meu corpo está sendo abatido ou não, a minha alma, o meu ser continua vivo, continua firme e forte, porque a água da vida jorra no meu ser. Eu sou uma nova criatura. Não se permita ser abatido por artimanha de Satanás. O fato de você estar sofrendo não significa que Deus te abandonou. É só por um momento. Ele sofreu muito mais. Ele sofreu a cruz. Ele suportou os pregos por amor a você. Então, o mártir ou o sofrimento que está vindo sobre a sua vida, glorifique a Deus por todas as coisas e saiba, se Deus quiser, Ele pode te livrar de todo e qualquer sofrimento. Mas se você tiver que até o final sofrer por amor a Ele, diga: glórias sejam dadas a Deus. Mas naquele dia, Deus queria livrar aquele homem do sofrimento e então, devido à atitude dos seus amigos e dele, devido à fé, Jesus o cura. E a gente aprende nessa história algumas atitudes que a gente precisa tomar para que a porta do milagre seja aberta em nossa existência. A primeira atitude que você deve tomar, ou o primeiro elemento que deve existir na sua vida, é que só recebe um milagre quem está desesperado por ele. Não se recebe milagre se você não entrar num processo de busca intensa a Deus. Você tem que querer muito milagre. Porque quando eu quero muito uma coisa, eu faço de tudo para ter aquela coisa. Não é assim? Você precisa louvar, adorar a Deus, não permitir que nada roube a sua fé. Está desesperado por milagre. Sabe por que aqueles rapazes cortaram o teto da casa onde Jesus estava? Eles estavam desesperados por um milagre. E não havia possibilidade de adiar mais. Era aquele dia ou nunca mais. Quando a gente busca o milagre, temos que agir dessa forma. É aquele dia ou nunca mais. É esse momento ou nunca mais. Uma segunda coisa: eu preciso me encontrar com Jesus e permanecer com Ele. Preste bem atenção. Jesus poderia curar aquele menino à distância? Poderia. Ele poderia estar ouvindo um culto online? Poderia. Mas ele preferiu ir direto ao encontro aonde Jesus estava, para que os olhos de Jesus o contemplasse. Eu tenho que estar na presença de Deus. Não posso sair da casa de Deus por nada. Aqui é a fonte de Jacó. É aqui que jorra água viva, porque o Senhor está nesse lugar. Eu preciso estar na casa de Deus, em comunhão com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Não se afaste do poço de Jacó. Você poderá ter sede e não ter água para tomar quando você então mais precisar. Permaneça na casa de Deus em adoração, custe o que custar. Está tudo bem em casa? Estou na igreja. Está tudo bem no trabalho, estou na igreja. Está tudo bem lá na empresa, estou na igreja. Está tudo bem na faculdade, estou na igreja. Está tudo mal na igreja, na faculdade, estou na igreja. Está tudo mal em casa, estou na igreja. Não importa o que acontecer, não vou sair da presença de Deus. Terceiro elemento essencial, você precisa romper obstáculos. O inimigo vai lançar N obstáculos para que você não se aproxime de Deus. É cansaço, é desânimo. Eu estava conversando com uma irmã e ela disse assim, pastor, eu já estou há anos sem ir na catedral. Eu amo aquela igreja. Eu preciso voltar. E eu disse, declare que a partir de hoje você já está na catedral. De volta. E ela disse, eu vou voltar. Ela não disse, talvez eu vou voltar. Eu vou voltar. Você precisa romper obstáculos. Eu não sei quais são os obstáculos que te tira de uma vida de mais comunhão com Deus. O fato é, você precisa romper esses obstáculos. Desânimo, displicência, zelo diminuído pela obra de Deus, infidelidade plena ou parcial no dízimo e na vida de oração, falta de vontade da igreja. Se você quer um milagre, vença obstáculos. Em casa você não vai receber aquilo que você tem que receber na casa forte, no local onde Deus está. Olha o que diz João, capítulo 12, versículo 26. João, capítulo 12, versículo 26. Abra a sua Bíblia. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honra. Se alguém me servir, diz Jesus, o meu Pai me honrará. O seu serviço, o seu esforço na obra de Deus pode não ser reconhecido pelo seu pastor, pelo seu líder de célula, quem quer que seja, mas diante do Senhor, você será honrado pelo teu serviço e pelas suas atitudes que são certeiras. Não desista de honrar a Deus. E a gente aprende então que eu preciso ter uma fé movida pela necessidade de urgência. Fé movida pela necessidade de urgência. Estava passeando na minha cidade natal, num dos verões. As minhas filhas eram pequenas. E uma das minhas filhas, ela tem alergia a pelo de gato. E nós estávamos indo para doar o nosso gato de estimação, a gatinha, chamada Kate Mahal. Lá tem nome e sobrenome, né? E nós estávamos levando a Kate Mahal para ser doada para nossa família. E aí então a minha filha Priscila resolveu dar aquele abraço final na Kate, beijou a Kate, e eu e a Denise estávamos preocupados que o beijo estava se alongando demais, e de repente no meio da viagem ela começou a perder a respiração. Eu estava dirigindo, e do outro lado, no banco de trás, a minha filha desvanecendo, já sem poder respirar, porque todos os elementos que, onde o fluxo de ar entra estavam tapados, e eu precisava urgentemente de algo. Então parei o carro no primeiro hospital de Cabo Frio, botei a minha filha no colo, entrei correndo lá para a sala de atendimento e disse para as pessoas, me tragam oxigênio, me tragam isso. Ah, e eu fui atender a minha filha, eu não sou médico, mas eu precisava de algo, e então eles fizeram tudo o que eu fiz, até que alguém perguntou, o senhor é médico? Não, eu sou pai. Amém, glória a Deus. A minha filha foi salva, porque havia uma necessidade urgente, e eu não fiquei se alguém esperando o médico acordar, eu adentrei naquele hospital, com a minha filha no colo, botei ela na maca, e mandei trazer tudo que eu imaginava que era importante, e quando o médico chegou, ela já estava quase 100% boa. Necessidade de urgência. Você não fica na sala de espera do céu, esperando São Pedro ou outro santo qualquer. Os irmãos aí de uma determinada igreja creem que os santos atendem a oração, né? Estou na fila de espera. Aí, de repente, o seu número é 10 milhões. Pior que a fila do SUS. Você está frito. Você está na sala de espera do céu. Aí o anjo fala assim, aguarde o seu chamado, 10 milhões 535. Querido, necessidade de urgência, você tem direito, você pode entrar na sala do trono, na sala do rei, eu não tenho mais intermediário, entra lá na sala e fala diretamente com o rei, e o rei vai te abraçar e vai te perguntar o que, que você precisa, meu filho e minha filha, e a bênção vai ser dada sobre a sua vida. necessidade de urgência e crença de que eu sou amado por Deus. E uma última coisa que precisa ser dito: na sua alma tem que haver uma abertura para a manifestação de Deus. Nossos pecados nos separam do Senhor. Por isso eu preciso, ao me aproximar de Deus, orar e pedir perdão. O culto metodista, nós temos um momento que nós pedimos perdão a Deus. Clamamos. Você percebeu a oração inicial do pastor? Nós clamamos o quê? Pelo perdão. E sim, eu fui perdoado na cruz, mas até depois do sacrifício de Jesus, nós pecamos. Você pecou ontem, você deve, de repente deve ter pecado hoje, em algum momento. Então eu preciso me aproximar do rei e pedir o quê? Perdão. Eu tenho direito, mas eu tenho que me aproximar com reverência. Amém? Você é filho, mas se aproxima com reverência, se aproxima com cuidado, com santidade. Não tente ir à sala do rei estando no pecado. Peça perdão e diga: meu rei, me permita me aproximar. Ele vai estender o cetro e vai dizer: meu filho e minha filha, você pode vir. Quando confessamos, ele nos perdoa. E o perdão libera nossa alma para receber a graça de Deus. Talvez, eu quero terminar agora, sua existência seria difícil. Mas saiba que Deus resolveu se colocar a seu lado, e você já ouviu isso algumas vezes. Então eu vou dizer: não desista, continue lutando, continue clamando pelo milagre, ele vai vir. Está na hora de você entrar na presença de Jesus e insistir pelo milagre. Atitude ousada de insistir, atitude vencedora. Está doendo? Levanta a cabeça. Glorifica a Deus. Enfrenta a dificuldade com cabeça erguida, porque você é filho de Deus. Há uma música da irmã cantora Ludmila Ferbe, que já está com o Senhor, depois de ter lutado anos e anos contra uma enfermidade. E uma coisa interessante, ela manteve-se íntegra do início ao fim. E em meio à sua luta contra o câncer, Deus resolveu chamá-la. Deus quis. Quero que você dirija o coral aqui no céu. Deus tem saudade dos seus queridos. E ela criou uma música linda, fala assim: em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Alegre-se, o Senhor está na casa e Ele vai te abençoar. Fique de pé, levante as suas mãos aos céus, bem alto, levante as suas mãos aos céus. Cadê meus levitas maravilhosos? Oh, glória a Deus, levante as suas mãos bem alto ao céu, agradece a Deus pela vida e aproveita, peça o milagre que você quer e Deus vai fazer o extraordinário. Peça o milagre que você quer e agora aplauda o Senhor como nunca, aplauda o Senhor, celebrando o Senhor. Se você crer no milagre e puder colocar a mão sobre a sua enfermidade, coloque. Se você não puder, erga as suas mãos aos céus. De repente o milagre não é uma cura de uma enfermidade, seja a recuperação do seu filho. Eu estava falando com o irmão hoje, entre os dois cultos, eu falei: a gente vai estar orando pelo Guilherme e Deus vai salvar o Guilherme. Porque Deus prometeu que ia salvar nossos filhos. Continue orando. Enquanto o teclado suavemente é ministrado, eu vou chamar minha filha Patrícia, ela vai orar pedindo que Deus assim estabeleça um milagre na sua vida. Não pare de lutar, não pare de clamar. Deus vai fazer algo lindo na sua vida agora. Diga comigo: eu creio que o meu Deus, mas diga com força, diga: eu creio que o meu Deus vai fazer extraordinário agora. Senhor, nós te amamos, nós te desejamos essa manhã. Queremos colocar, Senhor, diante do teu altar, Pai, as nossas dores, as nossas enfermidades. Senhor, tudo aquilo que tem passado diante de nós e muitas vezes nós não conseguimos enfrentar sem o Senhor, Pai. Nós queremos declarar essa manhã que o nosso coração, a nossa mente, a nossa casa, o nosso serviço, tudo aquilo que nós fazemos é para a glória e honra do Teu nome. Então, nessa manhã, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Libera algo, Senhor, especial no céu sobre as nossas vidas. A Tua palavra diz que tudo aquilo que já foi selecionado no céu, no tempo, no Kairóis de Deus, será derramado sobre as nossas vidas. Então, Pai, que em nome de Jesus, Pai, aquilo que está no céu, já declarado sobre nossas vidas, seja derramada sobre a sua igreja hoje e agora, Pai. Não porque nós estamos aqui, Senhor, te pedimos, mas porque o Senhor nos amou primeiro e por isso nós o amamos, ó Pai. Então, nessa manhã, derrama sobre nós a cura, Senhor. Derrama, Senhor, sobre nós a libertação, Senhor. A libertação de muitas coisas que tem nos cercado, Pai. A libertação, Senhor, das mentes, Senhor, um coração pesaroso, Pai. Troca, Senhor, isso diante de Ti por uma mente sã, Senhor, por um coração salvo, Senhor, por alegria eterna, Senhor, de andar contigo, Pai. Nós queremos nessa manhã, Senhor, interceder pelos Teus filhos que estão no hospital, Pai. A irmã Areni, Senhor, que está hospitalizada, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, Senhor, os Teus anjos, ó Pai, possam passar naquele leito de hospital e levantar a Tua serva, Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, que toda a enfermidade seja retirada agora em nome de Jesus. Nós declaramos saúde plena, Senhor. Nós declaramos, Senhor, a alegria do Senhor derramada sobre aquele leito de hospital, Senhor. E sobre aquelas pessoas que precisam da Tua palavra, Senhor. Aquelas pessoas que precisam levantar, Senhor, do leito de hospital, Senhor. Levantar da cama, Senhor, de uma casa, Pai. Em nome de Jesus, libera, Senhor, a Tua palavra de cura. Nós recebemos isso. Nós Te amamos e nós Te desejamos. Em nome de Jesus. Amém.